Ficheiro 26. Niels Bührmann ficou aliviado quando Lisbeth Salander voltou a telefonar e explicou que precisava de mais dinheiro. Quando ela adiara a última reunião, com o pretexto de que tinha trabalho, uma vaga sensação de mal-estar ficara a roê-lo. Iria o raio da rapariga transformar-se num problema insanável? Mas, uma vez que faltara ao encontro, não recebera a mesada e, mais cedo ou mais tarde, ia ser obrigada a procurá-lo. De todos os modos, preocupava-o a possibilidade de ela ter falado a alguém do que acontecera. Ia ter de metê-la na linha. Era preciso que ela compreendesse quem mandava ali. Por isso, decidira que dessa vez se encontrariam em casa dele, em Odenplan, e não no escritório. Ao ouvir isto, Lisbeth ficara silenciosa durante um longo instante, antes de concordar. Tinha planeado encontrar-se com ele no escritório, exatamente como da última vez. Agora via-se forçada a enfrentá-lo num território desconhecido. O encontro foi combinado para sexta-feira à noite. Bührmann dera-lhe o código de entrada e ela tocou-lhe à campainha do apartamento às 8h30, 30 minutos depois da hora marcada. Fora o tempo de que precisara para, na escuridão da escada do prédio, rever uma última vez o seu plano, considerar alternativas, preparar-se e mobilizar a coragem de que ia precisar. Às 8, Mikhail Blomkvist desligou o computador e vestiu a roupa de sair. Deixou a luz do escritório acesa. Lá fora, o céu estava refulgente de estrelas e a noite gelada. Subiu a colina a passo estugado. Passou pela casa de Henrik Wanger em direção a Östergarden e um pouco mais à frente voltou à esquerda, metendo por um caminho pouco mais do que um trilho que acompanhava a linha de costa. As boias, iluminadas, balouçavam na água e as luzes de Hedestad brilhavam alegremente na escuridão. Estava a precisar de ar fresco, mas, mais do que tudo, queria evitar os olhos curiosos de Isabella Wanger. Já perto da casa de Martin Wanger, voltou à estrada principal e chegou à porta de Cecília às 8h30. Foram diretamente para o quarto. Encontravam-se uma ou duas vezes por semana. Cecília tornara-se não só a sua amante naquele lugar de exílio, mas também a pessoa em quem começava a confiar. Era significativamente mais gratificante discutir o desaparecimento de Harriet Wanger com ela do que com Henrique. O plano começou a dar para o torto quase logo desde o início. Bührmann vestia um roupão quando abriu a porta do apartamento. Estava irritado por ela ter chegado atrasada e mandou entrar com um gesto brusco. Lisbeth usava botas pretas, jeans pretos, t-shirt preta e o obrigatório blusão de couro. Levava uma pequena mochila de lona a tiracolo. Nem sequer sabes ver as horas? Perguntou ele. Lisbeth olhou em redor, sem responder. O apartamento era mais ou menos o que esperava, depois de ter estudado os planos no arquivo do registro predial. A mobília, em tons claros, era de faia e bétula. Anda, disse Bührmann, num tom mais amistoso. Passou um braço pelos ombros dela e levou-a ao longo do corredor para o interior do apartamento. Este é dos que não perdem tempo com conversa. Abriu a porta do quarto. Não havia a mínima dúvida quanto ao género de serviços que Lisbeth Salander era suposto prestar. Mais uma vez, ela olhou rapidamente em redor. Mobiliário de solteiro. Uma cama de casal, com cabeceira alta, de aço cromado. Uma cómoda baixa que funcionava como mesa de cabeceira. Candeeiros, com luz velada. Num dos lados, um guarda-fato com espelho. Uma cadeira de verga e uma pequena secretária a seguir à porta. Bührmann pegou-lhe na mão e puxou-a para a cama. Diz-me para que precisas de dinheiro desta vez. Mais computadores? Comida, disse ela. Claro, prevoiça minha. Faltaste ao último encontro. Segurou-lhe a ponta do queixo e ergueu-lhe a cabeça, de modo que os olhos de ambos se encontrassem. Como estás? Ela encolheu os ombros. Pensaste no que eu disse da última vez? A respeito de quê? Lisbeth, não te faças mais parva do que já és. Quero que sejamos amigos e nos ajudemos um ao outro. Ela não disse nada. Bürmann resistiu à tentação de lhe dar um estalo, só para acordar. Gostaste da nossa brincadeira de adultos da última vez? Não. Ele arqueou as sobrancelhas. Lisbeth, não sejas parva. Preciso de dinheiro para comprar comida. Mas foi precisamente a respeito disso que falámos da última vez. Se fores boazinha para mim, eu serei bonzinho para ti. Mas se começares a arranjar-me problemas... Apertou-lhe o queixo com mais força e ela libertou-se com torção. Quero o meu dinheiro. O que é que quer que eu faça? Sabes muito bem o que eu quero. Bürmann agarrou-a pelos ombros e empurrou-a para a cama. Espere, pediu Lisbeth apressadamente. Lançou-lhe um olhar resignado e assentiu com a cabeça. Tirou a mochila e o blusão de couro com tachas e olhou em redor. Pôs o blusão na cadeira, a mochila em cima da mesa redonda e avançou alguns passos hesitantes na direção da cama. Então deteve-se como se estivesse com medo. Bürmann aproximou-se. Espere, voltou ela a dizer no tom de quem estava a tentar argumentar. Não quero ter de fazer-lhe um broche sempre que precisar de dinheiro. A expressão do rosto de Bürmann mudou subitamente. Esbofeteou-a com força. Lisbeth abriu muito os olhos, mas antes que pudesse reagir, ele agarrou-a pelos ombros e atirou-a de bruços para cima da cama. A violência apanhou-a de surpresa. Quando tentou voltar-se, ele pôs-se em cima dela com uma perna de cada lado. Como da primeira vez, Lisbeth não era adversária para ele em termos de força física. A sua única hipótese de ripostar seria conseguir arranhar-lhe os olhos ou usar uma arma qualquer. Mas o cenário que planeara já fora às ortigas. Merda, pensou, enquanto ele lhe arrancava a t-shirt. Apercebeu-se com uma terrível clareza de que se metera num jogo que não dominava. Ouviu-o abrir uma gaveta da cómoda ao lado da cama e ouviu o tinir de metal. Ao princípio não compreendeu o que estava a acontecer. Então viu as algemas fecharem-se-lhe à volta do pulso. Bürmann puxou-lhe o braço para cima, passou a corrente das algemas por detrás da cabeceira da cama e prendeu-lhe a outra mão. Não demorou muito tempo a tirar-lhe as botas e os jeans. Finalmente tirou-lhe as cuecas e mostrou-lhes. Tens de aprender a confiar em mim, Lisbeth, disse. Vou ensinar-te como se jogam estes jogos de crescidos. Se não me tratares bem, serás castigada. Quando fores boazinha para mim, seremos amigos. Voltou a sentar-se, escarranchado em cima dela. Com que então não gostas de sexo anal? Disse. Lisbeth abriu a boca para gritar. Ele agarrou-a pelos cabelos e enfiou-lhe as cuecas na boca. Sentiu-o pôr-lhe qualquer coisa à volta dos tornozelos, abrir-lhe as pernas à força e amarrá-las, de modo que ficou ali, deitada de bruços, completamente indefesa. Ouvia-o andar pelo quarto, mas não conseguia ver através da t-shirt que lhe tapava a cara. Passaram alguns minutos, quase não conseguia respirar. Então sentiu uma dor dilacerante quando ele lhe enfiou qualquer coisa no ânus. Cecília Vanger continuava a ter aquela regra a respeito de Mikhail não ficar a noite toda. Por volta das 2 da manhã, ele começou a vestir-se, enquanto ela continuava estendida na cama, nua, a sorrir-lhe. Gosto de ti, Mikhail. Gosto da tua companhia. Eu também gosto de ti. Ela puxou para a cama e despiu-lhe a camisa que ele acabava de vestir. Mikhail ficou mais uma hora. Quando mais tarde passou pela casa de Henrik, teve a certeza de ver uma das cortinas do primeiro piso agitar-se. Lisbeth Salander foi autorizada a vestir-se. Eram 4 da madrugada de sábado. Pegou no blusão de couro e na mochila e dirigiu-se com passos cambaleantes até à porta onde ele esperava, de duche tomado e imaculadamente vestido. Bjurman entregou-lhe um cheque de 2.500 coroas. Vou levar-te a casa, disse ele, e abriu a porta. Ela passou um umbral e, já fora do apartamento, voltou-se para o enfrentar. Parecia frágil, quase quebradiça, e tinha o rosto inchado de chorar. E ele quase recuou quando os olhos de ambos se encontraram. Nunca, em toda a sua vida, tinha visto um ódio tão aberto, tão escaldante. Naquele momento, Lisbeth Salander parecia tão louca como o seu processo afirmava que era. Não, disse ela, tão baixo que ele mal ouviu. Consigo chegar a casa sozinha. Ele pousou-lhe uma mão no ombro. Tens a certeza? Ela assentiu. Ele apertou-lhe o ombro com mais força. Não esqueças o que combinamos. Voltas cá a casa no próximo sábado. Ela voltou a assentir, submissa. Ele largou-a.